Embora, mas você dá pra caralho. Ai, ai, ai, ai, ai. É só tu virar as costas e eu te quero mais. Ai, ai, ai, ai, ai. Quero te mandar embora, mas você dá pra caralho. Ai, ai, ai, ai, ai. É só tu virar as costas que eu ligo querendo mais. Já tô cansado de te perdoar, e tu volta pior ainda. Vou resolver essa bagunça hoje, vou te tirar da minha vida. Só tem um probleminha, eu não consigo dizer tchau pra essa sua sentadinha. O que tu faz é covardia, sabe que eu não aguento quando você... Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero te mandar embora, mas você tá pra caralho. Ai, ai, ai, ai, ai. É só tu virar as costas e eu te quero mais. Ai, ai, ai, ai, ai. Quero te mandar embora, mas você tá pra caralho. Ai, ai, ai, ai, ai. É só tu virar as costas que eu ligo querendo mais.